fato, para mim, é assim, uma alegria muito grande quando estou aqui nessa igreja e quando tenho a oportunidade de assumir esse púlpito em nome do Senhor Jesus, aquece meu coração. De fato, é minha igreja, sou fruto aqui da caminhada aqui com os irmãos. Na verdade, os meus coleguinhas aqui da igreja são todos já bastante maduros, né? Com a cabecinha branca. Eu estou vendo um coleguinha mesmo ali atrás, o Vandi. Ó, a gente era coleguinha aqui. Mas é um privilégio grande, irmão. Só que hoje eu estou assim com um nervosismo diferente. E eu, o negócio não é muito fácil. A última vez que eu preguei aqui, eu insisti por duas vezes tentando dizer uma palavra e eu não conseguia. Nós lemos um texto e eu quis dizer que o texto era preciosíssimo, mas não saía, pastor Camargo. E eu gaguejava e falava, mas depois eu falo. E eu não consegui. Eu tive que parar e dizer que o texto era muito precioso, porque não saía preciosíssimo. E quando a gente terminou ali aquele culto, o pastor Camargo veio aqui à frente antes de orar. Ele falou assim, olha, eu sei como é isso, eu queria tranquilizar o meu irmão, porque foi uma palavra preciosíssima. E ele disse, pastor Camargo disse, a igreja toda riu, então eu estou traumatizado com isso. Tem engraçadinho aqui nessa igreja que foi no site, pastor Camargo, e editou só a parte que eu fico, não consigo falar, e mandou espalhando na internet. É, não é fácil não, queridos. Mas Deus é preciosíssimo, essa igreja é preciosíssima. Nós leremos um texto preciosíssimo porque eu fui numa fonoaudióloga para conseguir aprender a falar essa palavra. Né? Antes de ler o texto, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. É uma pergunta de uma reflexão pessoal. Imagine comigo que resolveram fazer um filme da sua vida. Um filme completo da sua biografia. E eu então queria lhe indagar. Na sua avaliação, na sua ótica, este filme, que é uma biografia completa da sua história, aonde teria o clímax da história? Qual seria o ponto alto da sua narrativa? O filme é o seu. É a sua história. Lá nesse filme, possivelmente serão contados os dilemas mais perseverantes, as ansiedades mais resistentes, serão contadas as vitórias, serão contadas todas as situações de ápice ou de inflexão da sua história. E a minha pergunta, então, é simples. Qual seria o momento em que nós, os espectadores, assistindo o filme da sua história, ficaríamos boquiabertos? Qual seria? É bem provável que talvez você já esteja aí conjecturando sobre o filme da sua história e pensando no pessoal chorando com tanta dificuldade que você já enfrentou. Mas você pode, talvez, estar pensando naquele momento de uma grande mudança na história, onde talvez as pessoas ficarão embasbacadas, boquiabertas com a sua história. Que momento vai ser esse? O clímax, aquele ponto alto da sua narrativa. Já conseguiu achar? Nós vamos ler um texto. E, na verdade, a minha intenção é tentar encontrar onde está o clímax do texto. Onde está o ponto alto, para então, nesse momento que nós estamos aqui, poder compartilhar um pouquinho sobre ele. Abram lá as Escrituras, no segundo livro dos Reis, do capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Nós leremos do versículo de número 8 ao 23. Segundo Reis 6.

os estudiosos entendem que aqui é ainda Geazi, e eles estão sendo usados por Deus. O rei da Síria, ele quer uma guerra contra Israel e quer destruir Israel, só que Deus tem um profeta que fala da parte de Deus, o nome dele é Eliseu. E Eliseu consegue, no discernimento do que Deus lhe comunica, dizer ao rei de Israel, olha, as tropas da Síria vêm e eles vão então tentar pôr emboscadas ali, naquele vale, naqueles montes. E então o Israel faz o contrário, prepara antes. Quando o povo chega para se preparar, Israel já ganha a batalha. Um negócio especial. Aqui eles estão vivendo aquele momento intenso, maravilhoso da manifestação, da bondade de Deus, do livramento e das vitórias nas batalhas. Até um dia de manhã. Nesse momento da história, Eliseu é aclamado. Eu fico imaginando Geazi ali junto com ele. Só para vocês terem uma ideia, nesse ponto aqui, Eliseu já tinha visto, Geazi, que era o servo de Eliseu, já tinha visto Deus, com o seu poder, usando Eliseu para tornar as águas de Jericó saudáveis. Já tinha visto Eliseu predizendo a vitória sobre Moabe. Já tinha visto Eliseu aumentando o azeite da viúva. Lembra da viúva pobrinha e o azeite da botija não acabava? Ele já tinha visto Eliseu intercedendo por uma mulher estéril e ela tendo um filho. Ele já tinha visto o menino morrendo. E Eliseu chegando no quarto do menino, rogando a Deus, deitando o seu corpo sobre o menino e o menino voltando à vida. Geazi já tinha visto Eliseu restaurando a comida daquela história da morte na panela. Ele já tinha visto 20 pães satisfazendo 100 homens completamente famintos. Geazi já tinha visto o leproso Naamã, comandante do exército do rei da Síria, sendo curado da sua lepra. Já tinha visto um machado que caiu no rio flutuando. Geazi está ali na história da sua vida, vendo grandes vitórias, manifestações transcendentais do poder de Deus pela vida do profeta, até um dia de manhã. Às vezes, conosco não é diferente. As coisas parece que estão até caminhando até um determinado dia de manhã. E o que aconteceu? Nós vemos nesse texto, no versículo 15, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então ele clama, ai meu Senhor, que faremos? Mais ou menos assim. Ele acorda cedo, seus afazeres, e com os primeiros raios do sol, ele vê aquela cidade pequena onde eles estão, de Dotã, completamente cercada do exército inimigo. E ele já matou a charada. Ele sabe que, muito possivelmente, aquele exército descobriu que quem tem sido o grande estrategista de guerra para Israel, é Deus, por meio de Eliseu. Então nós estamos diante de Geazi, naquilo que a Bíblia pode chamar de o dia mau, que os puritanos diziam noite escura da alma, pode ser aquele momento onde nós recebemos aquela má notícia. Talvez seja aquele momento em que você recebe o resultado daquele exame e então você fica sem saber o que fazer. Ou então é quando você chegou no trabalho e é chamado de maneira despretensiosa lá na chefia. Então, naquele dia, você descobre que é o seu último dia de trabalho. Ou então é quando você recebe o telefonema de uma pessoa muito querida, talvez um filho, ou quem sabe alguém muito próximo, e a pessoa vai lhe dizer que lá na casa dele estourou uma bomba, a família ruiu, cada um está para um lado. O dia mau, o dia que você recebe uma notícia daquelas terríveis. Parece que o texto revela para nós como é a nossa natureza. A nossa natureza, no dia dessas más notícias, ela nos traz duas coisas. Ela nos traz o desespero e a desesperança. Porque para mim é o que está nessa frase de Geazi. Ele diz, ai meu Senhor, ai meu Senhor. É uma expressão de dor, é uma expressão de desespero. E é possível que se alguém aqui, em algum momento do curso da sua vida, já passou por um momento como esse, é talvez o dia de manhã, é a tarde, não sei, mas aquela notícia bate na porta da sua casa e você a recebe, talvez, lá do fundo do seu coração, ainda que silenciosamente, vem um grito dizendo, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, do fundo da alma, é uma expressão de profundo desespero diante de uma má notícia que aportou lá na sua casa. E, normalmente, ela é acompanhada dessa segunda etapa. O que faremos? Não há o que se possa fazer. Não há esperança. Não está nas suas mãos. Você já não tem mais poder para resolver. Você não tem mais nem autoridade, nem recursos. Você não tem conhecimento. Você não pode intervir. E muitas das vezes, lidar com esses dias maus, aonde a notícia aportou, a tragédia se instalou, e você não tem estrutura para resolver, nós temos esse instinto de entrarmos na falência do desespero e da desesperança. A minha pergunta é, se Deus nos ama, se Ele é Deus Todo-Poderoso, se Deus há de intervir na minha vida e na sua vida no dia mau, qual seria a prioridade dele? Eu vou perguntar de novo. Se Deus é aquele Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo quanto neles há, se nada é impossível ao Senhor, e de repente Ele está vendo que na sua vida, precioso filho amado dele, uma tragédia se instalou, qual você acha que deveria ser a prioridade de Deus nesse momento? Eu vou dizer para os irmãos o que é que nós pensamos. Nós pensamos que a prioridade de Deus, nesse momento em que a situação é talvez a pior possível, deveria ser: Deus devia resolver esse negócio. Deus devia mudar por completo. Deus devia, se é uma doença, devia me dar agora a notícia do milagre de que sarou. Se é porque eu perdi o emprego, eu devia receber agora um telegrama dos céus, um WhatsApp divino, dizendo, ganhou um melhor. Só que quando Deus intervém na nossa história, especialmente no dia mau, o texto parece que mostra para nós que a prioridade do Senhor não é resolver a tragédia, mas é revelar o invisível. Prestem atenção. Geazi está desesperado e sem esperança. E então, Eliseu se volta ao seu servo, no meio daquela emboscada, onde aos olhos humanos não há saída, e ele diz, não temas, rapaz, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Uau! Como assim, Eliseu? Eu não quero isso. Eu quero uma oração que fulmina esses caras. Eu quero um relâmpago que queima todo mundo. Eu estou afim Mas parece que quando Deus trata com a nossa história, a prioridade do Senhor em meio ao caos não é a resolução visível das circunstâncias, mas é a revelação ao nosso coração do invisível. Essa é a prioridade. A prioridade de Deus é revelar para nós que no dia mau, quando a notícia aporta, quando você está sem chão, quando parece que o desespero e a desesperança tomaram conta do seu coração, o que Deus mais requer é resgatar os olhos do seu coração para que você veja o invisível. E nós lemos o texto. E vemos que não apenas Eliseu conclama aquele servo a crer, que bem maior é o que está em nós, não é assim que nós cantamos? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Parece que quando Deus intervém, Ele quer revelar para nós que muito maior do que o dia mau em que a tragédia aporta na nossa história é a presença de Deus na vida daqueles que são dEle. Eliseu ora e diz: abre os olhos dEle, Senhor. Abre os olhos para que ele possa ver. Hã? Como assim a oração não é resolve o problema? Não, não é. Como assim a oração não é desbarata o exército inimigo? Não, não é. Como assim não é queima esse governo, esse país? Não, não é. A oração é abra os olhos dessas pessoas que estão tão abraçadas com as circunstâncias visíveis e terrenas, que se esquecem de uma realidade invisível e espiritual que nunca perdeu o trono. Abre os olhos desse povo para que eles vejam que é muito maior o que está conosco do que o que está nesse mundo. Essa é a prioridade. E se eu puder responder à pergunta que eu fiz no início, o clímax da história do povo de Deus nunca foi o resultado final dos milagres, mas sempre foi a caminhada pela fé. Esse é o clímax. As pessoas hão de ficar com o queixo caído quando elas virem alguém que está sitiado e cercado pelo inimigo. Não há estrutura humana que possa resolver, não há nada aos olhos humanos que consiga resistir. Mas o invisível de Deus é tão visível que o coração continua confiando no Senhor. Sabe, queridos, parece que essa é a narrativa bíblica. Nós gostamos de ouvir sobre a história de Abraão, que aos 100 anos, já ele com o corpo amortecido e Sara, eles têm um filhinho, milagre, isso daqui é o clímax. Mas quando você vai ver a própria escritura fazendo uma narrativa da vida de Abraão lá em Hebreus, ele diz, ele saiu da sua casa, sem saber para onde ia. É fé. A Bíblia deixa claro que o que é imputado como justiça de Abraão não são seus feitos e nem os milagres, mas é porque ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. É a vida que enxerga o invisível, que transforma a nossa história em uma história de cair o queixo. Não são os resultados. A nossa vida precisa ser tal como aqueles jovenzinhos que eles estão de frente do grande rei Nabucodonosor, que fez uma estátua enorme, que mandou que todos se curvassem ao som do pífaro. E eles não se curvam. E nós gostamos, nós contamos na escola dominical, e tem que contar, nós contamos deles na fornalha, o quarto homem na fornalha, e ele sai sem ser queimado, e você fala, esse aí é o clímax. Não é esse o clímax. O clímax são três jovens diante da maior autoridade do mundo, dizendo, nós não nos curvaremos à sua estátua e a nenhum outro Deus. E fica você sabendo, Nabucodonosor, se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele livra. Se não quiser, nós vamos morrer. Mas nós não deixaremos de adorar com exclusividade o nosso Senhor. Esse é o clímax. O clímax nessa história é Daniel, não quando ele é liberto da cova dos leões, porque a gente gosta, né? Ali é o clímax. Vamos ver o que, que vai acontecer. O que, que vai acontecer? O rei chega, Daniel, dar-se-ia o caso de que o rei, de que o Deus a quem tu tanto serves, poderia livrar-te. Não é ali o clímax. O clímax é alguém que sai uma lei dizendo que é proibido você orar. E ele diz, eu vejo o invisível. Eu caminho é pela fé. E a Bíblia diz que ele entra na sua casa e ele então vai orar no seu quartinho. E ele ora. A gente gosta da história de Jó quando chega no final, então ele tem o dobro de tudo. E muita gente fica, quando está passando pelas crises, dizendo, está vendo aqui? É isso aqui que eu preciso, ganhar o dobro de tudo que eu tinha. Sendo que o clímax não é ali. O clímax é quando os olhos de Jó veem o invisível. A majestade de Deus é revelada aos seus olhos. E ele diz, eu me aborreço e me abomino no pó e nas cinzas, porque antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando Jó faz essa oração, quando os seus olhos estão vendo o invisível, ele ainda está completamente putrefado com as suas feridas, ele ainda está sem filhos, ele não tem uma palha, ele não tem nada, mas ele está vendo o invisível espiritual. Se você caminha pelas Escrituras, essa é a história. Vai para o Novo Testamento. Nós adoramos Atos 16, quando tem um terremoto e toda a cadeia sacode e os grilhões soltam e os prisioneiros estão soltos e você fala, é isso aí num filme, meu amigo, ninguém segura. Não é esse o clímax. O clímax é você olhar Paulo e Silas, que passaram um dia evangelizando, fazendo aquilo que é da vontade de Deus, e eles injustamente têm as suas roupas rasgadas, eles levam açoites, os vergões estão vivos, eles são levados sem roupa para o cárcere interior, têm os pés presos ao tronco, eles estão com sede, com fome, estão com dores, estão sem roupas, foram injustiçados, e esses homens cantam e oram. Esse é o clímax da história. Não é quando seus problemas são resolvidos, mas é quando seus olhos veem o invisível de Deus. Como é que a gente acessa o invisível? Como é que acessa o invisível? O texto revela algo que é tão simples, querido. É pela oração. Hã? É pela oração. Como são as suas orações? São como as minhas? Veja, nós somos estimulados nas Escrituras a orarmos uns pelos outros e nós precisamos abrir o nosso coração e a gente tem que fazer isso em nome de Jesus porque é a melhor peneira que tem e a gente ora mesmo. Mas a minha pergunta é, no dia mau, a sua oração é Senhor, abre os meus olhos para que eu veja o Senhor entronizado. Abra os meus olhos para que mesmo sem entender as razões do porquê isso acontece comigo e eu vejo não acontece com os outros, revela para mim o invisível do Senhor que continua labutando por aqueles que são teus. Abra os meus olhos para que eu possa enfrentar as situações mais amargas da vida, simplesmente estribado na confiança de que o teu exército é poderoso, ele está acima de todos os engendros do mal, e eu não preciso temer, porque ainda que pareça demorado, o Senhor não tarda, e o Senhor é capaz de pegar os engendros do inimigo, os engendros do mal, os caminhos tenebrosos desse mundo, e ao final fazer cumprir os teus propósitos na minha vida. Eu quero crer, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E muita gente lê esse texto de maneira tão errada, porque o texto ele não diz que todas as coisas são boas. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Porque muitas das vezes nós olhamos e falamos assim, não, mas essa coisa aqui não podia ter acontecido. Não, mas tinha que ter acontecido, era aquela coisa. Deus junta toda essa história que você não entende e ele vai produzir um bem. Qual é o bem? O texto diz. É para aqueles que são chamados segundo o meu propósito. As coisas que ocorrem na nossa vida pode ser um dia de manhã, uma grande tragédia que a porta dentro da sua casa, elas não fugiram do controle do Deus soberano que organiza todas as coisas para, ao final, trazer glória ao seu nome e bem para nós. Ah, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa curiosa que eu descobri estudando esse texto. Aonde foi que aconteceu essa história? Qual é a cidade? Vocês leram aí? Prestaram atenção? Como é o nome dela? Dotã. Vocês lembram de Dotã em algum outro lugar na Bíblia? Alguma coisa que aconteceu em Dotã? Não, nem eu. Não lembrava. Mas aí hoje a gente pode pesquisar, né? Tem os softwarezinhos, você fala assim, pesquisa Dotã. Dotã só aparece em um único outro lugar nas Escrituras. Sabe onde é? Vou dizer para vocês. José era menininho. O pai dele fala, vai buscar seus irmãos, vai ver onde eles estão, vai ver como é que estão as coisas. Então ele pega informações de José, e onde é que os irmãos dele estão? Em Dotã. Sabe o que acontece em Dotã? Dotã é o lugar onde José chega e os seus irmãos jogam ele num poço. Dotã é o lugar onde eles vendem o irmão como escravo na caravana dos midianitas. Eu não entendi, Roberto, o que você quer dizer? Dotã nunca deixou de ser um lugar da manifestação invisível de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa curiosa. Naquela primeira narrativa lá de Gênesis, nós temos um irmãozinho sendo jogado num poço depois de uma discussão se matava, se não matava, sendo vendido como escravo. E quando nós lemos a história, nós somos tomados de uma profunda ojeriza daqueles irmãos que tamanha maldade fazem com aquele menor. E certamente nenhum de nós conseguiria, diante do retrato do que acontecera em Dotã, perceber uma mão invisível guiando por trás. Nenhum de nós. Mas a Bíblia, muitos anos depois, porque ele era jovenzinho, e ele só vai virar governador do Egito depois dos 30 anos, muitos anos depois, talvez décadas depois, a Bíblia diz que José se encontra com seus irmãos. E ele diz, vocês lembram que vocês intentaram o mal contra mim? Em Dotã? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês intentaram o mal. Aquele período foi talvez um dos mais sofridos da minha história. Mas foi a mão invisível de Deus que escreveu essa história e nos trouxe até aqui. Anos depois! Pode ser, querido, que talvez esse dilema, essa complicação, esse tema que você lembra, talvez lá atrás, muitos anos, algo que você não vê solução e parece que aos olhos humanos nem vai ter. O que eu preciso lhe dizer é que a história é, quer seja no dia ou quer seja décadas depois, você não pode perder o privilégio de compreender que o clímax das Escrituras é quando nós passamos pela vida, mesmo nos vales mais áridos, na certeza de que o exército do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra com sua mão poderosa. Ele não perdeu o controle, ele cumpre ao final os seus propósitos e ele triunfa conforme lhe apraz. Nós precisamos crer. Pode parecer demorado, mas diz o salmista que o Senhor não dormita, nem dorme. Eu me lembro, e aqui acho que eu estou estourando o meu tempo, Eu me lembro que quando minha esposa foi acometida de um câncer, a situação não estava nada fácil, entramos para a quimioterapia, porque a oncologista tinha dito para mim, olha, de início a gente imaginava que a cirurgia iria extirpar o câncer, mas o exame mostra que ele já tinha, as células já tinham passado, e ela tem duas cadeias que estão já acometidas pelo câncer. Então, essa quimioterapia, ela precisa ser profilática, ela tem que matar essas células que a cirurgia já não atinge. E a gente enfrentou aquele momento, talvez da maneira mais difícil lá dentro do coração, e um dia eu recebo uma ligação de uma secretária da igreja. E ela diz, Roberto, a igreja vai fazer um culto que chama Celebração da Graça, e a gente queria saber se você não quer dar um testemunho aí desse momento que vocês estão passando com a Flávia. Eu falei, veja, ela está no meio de uma quimioterapia, ela nem do quarto sai. A gente nem sabe o que vai acontecer. Eu não quero, não. E desliguei o telefone, ainda fiquei chateado. Eu falei, é dar testemunho de fracasso, de tragédia. Eu me lembro que aquele negócio não fugiu da minha mente. O tanto que eu achava ou compreendia que testemunho é de vitória. Ah, tive uma vitória. Passados alguns dias, o Senhor não me deixa ter paz até que eu ligue de volta para a secretária e fale, eu posso sim dar o testemunho. Porque o culto é celebrando a graça de Deus. E a graça de Deus, por acaso, some quando você está falido? Por acaso ela some quando você não tem poder, estrutura e condições de resolver os problemas? Eu acho que não há nada mais poderoso na vida de um crente quando, em meio às suas maiores lutas, ele consegue fazer como Josafá. Josafá, diz o texto de 2 Crônicas 20, que ele olha para o Senhor e diz, nós não temos força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Nós simplesmente não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Algo de maravilhoso quando nós enfrentamos o dia mau da nossa existência, vendo o invisível de um Deus que nunca nos abandonou, de um Deus que, mesmo quando a gente não enxerga, ele continua operando e cooperando todas as coisas para, ao final, cumprirem os seus propósitos, que traz glória ao seu nome, e que moldam o nosso caráter à semelhança de Deus. Tudo bem, eu sei que você está aí, Roberto, está acabando, Roberto, fala logo da parte que o exército fica cego e eles vão, e então tem esse milagre. Não vou falar. Não vou falar. Porque para mim, queridos, na história da nossa vida, na história das Escrituras, o clímax nunca foi o milagre que Deus pode operar. Para mim, o clímax que me faz cair o queixo é você caminhar pela fé. Talvez não seja por outro motivo que a Bíblia diz que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. É necessário que eu e você creiamos que Deus existe e Ele se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. Uma vida com os olhos da fé. Paulo ora dizendo que ele pede que aqueles crentes, com os olhos do coração bem aberto, possam ver a maravilha do nosso Salvador. Sabem por que isso é possível, queridos? Sabe por que é possível? Nós, no auge, talvez, das situações mais complexas e sem solução, nós caminharmos com os olhos postos no Senhor e firmes na fé. Sabe por que é possível? Porque aquele que não poupou a própria vida não daria juntamente com ele todas as coisas? Se Deus se fez homem e ele se humilhou, assumiu forma de servo, se ele veio até aqui para que aquele escrito de dívida que constava de ordenanças e pesava contra você fosse encravado lá na cruz e pelos seus pecados, ele é que foi castigado, ele é que levou as pisaduras, ele é que foi maltratado, ele foi moído, ele se fez enfermar para que você pudesse ter a sua eternidade resolvida, para que você fosse reconciliado com Deus, não estaria ele com você todos os dias? Pois se você não se lembra, foi o que ele disse. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Se eu puder então terminar lhe dando um conselho, já que o modo pelo qual a gente acessa o invisível é a oração, deixa eu lhe dar um conselho. No auge do dia mau, no meio das notícias difíceis, quem sabe você comece a sua oração não apenas pedindo para que a solução das circunstâncias visíveis se resolvam, mas pedindo, Senhor, dá-me o vislumbre da tua presença real aqui comigo, porque eu sei que isso vai mudar tudo. Isso vai mudar esses medos, essas ansiedades, essas angústias, essas preocupações do meu coração. Ainda que as circunstâncias não estejam resolvidas, se eu tiver um vislumbre da tua presença real aqui comigo, eu posso caminhar na expectativa do triunfo. Meus irmãos, que o Senhor, ao projetar o filme da nossa história, possa revelar para nós que o verdadeiro clímax da vida do crente, ele é invisível. É quando o crente, aos olhos humanos, está no pior país, está na pior situação financeira, está talvez na maior crise de saúde, mas os seus olhos veem a glória de Jesus, seu Salvador. Eu vou encerrar contando uma última pequena história, que é da Dona Ida. Dona Ida, uma missionária americana, ela viveu os seus últimos anos aqui em Brasília. Ela era vinculada ali à MIDI. Ela era até amiga, muito amiga da minha mãe, foi ao meu casamento. E a Dona Ida, ela passou 40 anos como missionária aqui. E então, um dia, minha mãe diz, Roberto, vamos visitar a Dona Ida lá na AMIDI, porque ela está muito mal. Ela teve um câncer, e esse câncer se alastrou, já é metastático, e os médicos, então, disseram para que a família levasse ela para casa, porque, pelo menos, ela fica em paz nesses últimos dias, porque, aos olhos humanos e na medicina, não há mais o que fazer. Então, eles foram para casa. E a minha mãe, então, me disse, vamos lá, vamos visitá-la. Eu digo, vamos. Nós fomos. Quando nós chegamos na casa da Dona Ida, o marido dela nos atendeu. E aí a minha mãe perguntou, como é que ela está? Ele disse, está bem fraquinha. E minha mãe disse, mas a gente pode vê-la, pode falar com ela? Ele disse, pode, não tem problema nenhum, vamos lá. E saímos, então, na direção do quarto onde ela estava. A porta estava entreaberta. E nós olhamos de fora e vimos que ela estava dormindo. Então, ficamos os três parados ali, no pé da porta, a porta entreaberta, ela dormindo, mas tinha um tamburetezinho assim, bem no pé da porta, eu peguei e sentei. E pouco tempo ali depois, a minha mãe faz um gesto, puxa o braço dele, como que levando ele de volta lá para a sala, certamente porque ela queria perguntar mais, né, das coisas, e eu estou sentado no tamburete, olhando para a carinha dela. Ela acordou, olhou para mim, me reconheceu e disse, Roberto, mas que bom você ir aqui. Aquele sotaque americano engraçadinho que eles têm. Aí eu levantei, falei, ô, dona Ida, mas eu que estou muito feliz de estar aqui. A gente veio visitar a senhora. Estou aqui com a minha mãe. Deixa eu ir lá chamá-la. Ela falou assim, Roberto, você pode fazer um favor para mim? Eu digo, é claro, dona Ida. Pode pedir, eu faço. Ela falou assim, você ora para eu morrer hoje? Fiquei bem quietinho. Eu não falei nada. Porque na minha sabedoria eu não tinha nada para dizer. Fiquei. Então aquela mulher começou a dizer, o Senhor Jesus me encontrou. Eu já era jovem. Ele mudou a minha história. E todos os dias da minha vida, Ele nunca me abandonou. Ele me trouxe para cá, para o Brasil, e durante 40 anos, Ele me usou para a sua glória. E sabe, Roberto, eu estou com saudade de casa. Eu tenho visto o meu Jesus e eu quero tanto dar um abraço nele. Mas eu quero ir hoje. Eu já estou com tanta saudade. Você ora para eu ir hoje? E sabe, queridos, aquela história me marca, porque eu fiquei pensando, que realidade é essa? Que faz alguém com o corpo tomado de câncer, numa cama, ter sorriso nos lábios, ter brilho nos olhos, para falar que a sua casa não é aqui, mas que a sua casa é lá, e que está com saudade, e que quer ir hoje. O que é isso? Que verdade é essa? Eu vou dizer que verdade que é, queridos. É alguém que teve os olhos abertos para o invisível de Deus, que é muito mais real do que as coisas que nós vemos. Eu sei que eu preciso dizer o que, é que aconteceu, porque senão vai sair, todo mundo vai vir. E o que, é que você fez? O que, é que aconteceu? Eu sei. É uma questão curiosa. Depois eu vou até perguntar ao pastor Fábio, o que, é que faz numa hora dessa? Não. Fiquei bem perdidinho. Mas orei com ela. Não tive coragem de pedir para Deus levá-la naquele dia. Eu falei, Senhor, estou aqui impressionado com a tua serva. Te ama de verdade. O Senhor conhece os desejos do coração dela e nós nos submetemos sempre à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então faz a tua vontade segundo aquilo que é o melhor. E descobri que minha oração não é boa, não. Ela, uma semana depois, ela morreu. E eu lembrei desse caso, queridos, porque o último final de semana eu recebi na minha casa Ana Maria, da Amide. E ela, de repente, quis me contar como foi que a dona Ida faleceu. Que é algo que impressiona e encoraja os missionários até hoje. Era um dia de manhã, eles faziam ali o rodízio, e ela não estava bem, e ela virou para uma que estava com ela e disse, eu estou sentindo meu Jesus. Vou me encontrar com ele hoje. Então elas saem correndo, chamam as outras, e a dona Ida, com câncer metastático, com dores que a morfina já não tirava, ela entrega o seu espírito com um sorriso no rosto. Queridos, que a verdade do Evangelho, desse mundo espiritual real, possa encorajar e ser real na vida de cada um de nós. Vamos orar. Deus querido,